Olá, amigos. Agora que estamos de férias, vamos gravar agora um programa que o Leonardo Guina acabou dando a nomenclatura de Three Wide Drops, né, que vai ser só um programa jogo rápido aí para a gente responder algumas perguntas e também trazer as notícias que ocorreram aí nesse quase mês passado do final da temporada 2013, né? Então, nesse primeiro bloco aqui, nós vamos já pedir para que o Leonardo Guina e o Hélio, se tiver alguma também, já trazer as notícias mais importantes do mundo da NASCAR. Eu vou só dar um destaque rapidão aqui, que a minha mais importante, sem sombra de dúvidas, é a volta do número 3, né? Mas aí eu vou deixar para o Leonardo e para o Hélio puxarem aí, nós vamos discutir um pouquinho as mudanças nas equipes e as contratações, e aí no segundo bloco a gente responde as perguntas. Então, voltando ao trabalho, né, depois de algumas semanas de férias. Então, boa noite, Pedro, boa noite, Hélio, boa noite, pessoal, que deve estar com saudade já do podcast já. Bom, depois do título do Jimmy Johnson, né, teve o final de semana lá dos campeões, semana dos campeões de Las Vegas. Quem acompanhou, com certeza, viu bastante coisa boa, deu para relembrar muitos bons momentos da temporada, como foi boa. E toda a festa que a NASCAR preparou lá em Las Vegas foi muito legal o que a NASCAR fez lá, principalmente para os fãs que viram os carros na rua dando os burnout, viram, poder tocar nos carros, ver o carro por dentro, tirar foto, viu os fãs, 12, os 13 Chasers, os Chasers, né, estavam lá presentes no evento. Com certeza foi um evento muito grande, um evento muito legal. O pessoal que estava lá em Las Vegas, quem foi em Las Vegas acompanhar, realmente valeu a pena. Né? Bom, como nós tínhamos falado que esse é o Drops, né, então vamos começar com as notícias, né? Uma notícia que logo que já encerramos a gravação do último Triwide, ela foi anunciada logo na próxima semana, no próximo dia. O podcast foi no domingo, essa notícia veio na segunda-feira, que foi a JTD, que é a equipe do carro 47, né? Ela anunciou que vai encerrar as suas operações com a Toyota e vai mudar para a Chevy em 2014. O propósito agora é se juntar com a Funitory Hall, a German Racing, que são as três equipes que vão receber um suporte da Richard Childress, né? Então, a JTG está entrando nesse time agora, as três equipes se filiam à RCR. Com certeza isso daí vai ser uma aliança que pode trazer bons frutos, né, pensando no que por exemplo, a Hendrick tem hoje, que tem a Stuart Haas por trás, e algumas equipes satélites, né, que sempre traz bons equipamentos. Então vamos torcer para dar tudo certo, então. Hélio? Então, pessoal, tudo bem? Esses últimos dias a gente acabou tendo inúmeras notícias, né? Eu vou trazer algumas notícias aqui sobre algumas equipes pequenas, né? Como a Phil Farston Racing, né? O carro 98, né? Que até ano passado quem correram o Michael McDowell. A partir do ano que vem eles vão sair da Ford, né? E vão começar a andar com equipamento Chevy. Josh Wise, que corria no carro 35, vai disputar as provas pela Phil Farston Racing, né? Esse carro que era Start and Park, e até do meio da temporada ao final começou a fazer as provas, a maioria das corridas inteiras, né? O Marco McDowell, ele está indo para o carro 95, né, da Levine Family, né? Ele, que até um tempo atrás, quem corria nele era o Scott Speed, né? Que todo mundo conhece, correu na Fórmula 1, correu na Red Bull, é até alvo de piadinhas aí para alguns fãs da NASCAR, por não ter dado certo. E esse carro 35 está sem piloto, por enquanto. A equipe ainda não anunciou, mas o programa deve seguir em 2014, né? Só que provavelmente, se eles não arrumarem um piloto, vão revezar. Léo? Bom, a outra notícia também, né? Foi a Chevy. Foi a Chevy, não, perdão. O Chevy 88 do Denha Jr., ele mostrou pro público como ficou o carro para 2014. Já viu o carro, ficou um carro lindo. Quem quiser ver a foto do carro, como ficou, pode procurar a Dead Race Brasil, que lá tem a foto, ou na NASCAR Home Tracks também tem a foto também. Já entrando numa notícia aqui bem polêmica aqui, né? Que é o caminho do Nelson Piquet. Pedro, quer fazer alguma observação? Por enquanto não, mas no final a gente fala sobre esses Chevrolets aí da Richard Childress que estão aparecendo. Então vamos lá então. Creio que esse assunto aqui vai enrolar um pouco mais, né? O Nelson Piquet e seus planos para 2014. Bom, o Nelson fez uns breves comentários, né? Eu li do Thiago, até foi pro Thiago que poderia ter feito uma matéria melhor, ter especulado, mas ele falou que não gosta muito disso. Né? Então, assim, a ideia dele falou que ia ficar na National Art Series e fazer a sua estreia na Sprint Cup. Então, assim, daqui para frente agora, né, o que eu vou falar aqui é a opinião minha e não do Nelson. Nelson só falou que tem ideia de ficar na National Ard e correr na Sprint Cup. Bom, Chevy. Pra ele continuar de Chevy, só se conseguir uma vaga boa na JC, na Junior Motorsports ou na RCR. Mas digamos que a chance dele é uns 20% para ele andar de Chevy. Se ele continuar andando de Chevy. A Hub Race Toyota, isso aqui eu escrevi antes, né? Mas parece que as portas na Hub Race já estão quase que se fechando para ele. Eu coloquei que seria a chance dele lá de ser de uns 60%. Então, assim, já caiu bastante essa chance dele de 60%. Porque o James Bush, que estava na TSM, né, que depois eu vou falar essa notícia, ele falou que não volta mais na TSM, que é a Turner, né, e está indo para a Hub Race correr num dos carros da Hub Race. E eu coloquei aqui também que a Truck Series, né, seria talvez um ótimo lugar para ele, mas eu coloquei como 20% a chance dele descer para a Truck Series. E sim, quem sabe fazer um bom ano, mostrar, dar uma revigorizada no valor dele, né? Mostrar o talento dele e fazer um ano tão bom igual ele fez em 2012 na Truck Series. Mas parece que não é essa muita ideia dele. Assim, não é muita ideia dele não, né? E sobre o Speed Cup eu prefiro não falar, porque ele fazer, por exemplo, igual o time Rio fez, o time Rio subiu, correu na Speed Cup. Foi o Hulk, mas assim, chegar lá, por chegar, só para falar com os amigos que já andou de Sprint Cup, melhor deixar quieto. Então, assim, o destino do Nelson agora já está se acabando, está se fechando cada vez mais. Parece que agora que vai sobrar para ele vai ser uma JD Motorsport, se sobrar também, que o pessoal está fechando, tem mais gente já fechando para essa equipe aí. Hélio, Pedro, quer fazer alguma observação? Olha, na minha opinião, pelo que a gente vê nas notícias, né, por exemplo, na Júnior, né, seria um terceiro carro, porque o carro 5 vai ser dividido entre vários pilotos, e o carro 7 é do Rick Smith, né. A Joe Gibbs, como o pessoal já deve saber, vai correr com 3 carros, né, o carro 20, que era até ano passado, era da Dollar General, que o Vickers corria, né, vai passar a fazer o papel que o 18 fazia esse ano. Vários pilotos vão se revezar ali. O 18, acho que só em uma ou outra prova vai vir a campo. A KBM, que eu acho que seria uma grande porta para ele, acabou fechando a operação, né? Eu acho que, se for para ele ficar no Sprint Cup, seria numa segunda operação da Heavy Racing, né? Se ele tiver uma cota boa, um bom patrocínio, eu acho que ele pode até conseguir essa vaga, né? Só que comparando, ainda mais a situação da Turner, né? Que a gente vê o Justin Allgaier subindo, o James Buescher, que era o piloto que todo mundo achava que ele iria correr na equipe do seu sogro, ele foi para a Reb, né? E acabou que ele seria a bola da vez ali, né? Só que ele, pelas próprias declarações dele, ele não corre mais pela equipe, né? E é bom para a gente frisar, não foi confirmado, mas durante a temporada parece que tem a notícia que o Kyle Larson iria correr pelo menos 80% das provas no carro da Turner, até para continuar pegando experiência. Eu acho que ano que vem a Turner deve vir com 2 carros Full Seattle, né? E um carro revisando o pessoal mais novo. A Roush, né? Que a gente falou aqui, já tem 3 pilotos confirmados, né? O Chris Buescher não tem a confirmação se ele vai correr Full Seattle, mas pelo menos umas 25 corridas ele deve fazer. Uma quarta operação poderia ser aberta para ele. Outro caminho para correr de Ford seria um segundo carro da RPM, só que a RPM, que já confirmou o Dakota Armstrong, tem dois pilotos de desenvolvimento, o Ryan Trucks, né, e o Gorilla Joy, né? E eu acredito que pelo menos o Gorilla Joy vai ter um segundo carro Fusse Aston, aí um terceiro, ou seja, as portas estão meio que se fechando. Os carros muito, seria muito interessante para ele, que o pessoal queria ver ele correndo, que seria esse, o carro 20 da Joe Gibbs, ou o carro... O carro 12, que era da Penske, esses carros estão fechados. É, só se aparecer algum time novo, como seria esse 88, só que pela própria informação do Thiago Alves, comentarista do Fox Sports, dizia que ele estava procurando correr em outra marca que não fosse Chevy, né? Seria com um time que não tivesse a marca Chevrolet. Então, acaba reduzindo o leque, né? Eu não sei, mas eu acredito que aquela informação que veio no fim de semana em Homestead, de que ele teria assinado com um time da Truck Series, com o patrocínio dele até firmado lá, eu acho que essa informação tem um fundo de verdade. Não sei se vai acontecer, mas eu acho que ocorreu alguma negociação ali séria. Pode ser que depois da prova, né, do resultado não ter sido muito legal, possa até ter mudado de ideia, mas eu acredito que aquela informação que o Mark Garrett do Jair que deu lá, eu acho que tem um fundo de verdade. Eu na minha opinião, se a gente for pegar o grid da Nationwide desse ano, o único piloto ali que... Os únicos pilotos que não subiram foi o próprio Elliott Sadler, né? E o Regan Smith, porque eles têm contrato de anos e anos. O resto, o Brian Vicker, o próprio... Os meninos da Toyota, né? Parker Kligerman, o Go If, né? Até que muita gente da Nationwide Series subiu para a Sprint Cup. O que ficaria em outro cenário muito bom para o Nelsinho, até brigar pelo título, só que às vezes uma escolha errada, falta de paciência pode custar muito caro lá na frente. Vamos ver se ele consegue uma cota boa de patrocínio e consegue reabrir alguns desses carros aí que acabou fechando, só que eu acho que agora está muito difícil. Bom, eu acho que o Nelsinho perdeu o time, na verdade, né? Como fez ano passado, né? Às vezes já está com o negócio firmado e está segurando para soltar, mas se não for isso, pelo cenário que está se desenhando, ele perdeu negociações, na verdade. Porque não fechou com a Roche, a Gibbs fechou um carro, a Junior Motorsports, não sei, muito difícil, ela abriu 88, e como foi ventilado aí, ele mesmo quer andar de Chevrolet, a Hobby Race, que seria uma grande oportunidade, já foi assinado com o James Buescher. Eu tô com você, eu tô achando que bem provável que ele fique, volte para Truck Series, talvez com patrocínio da Works na Truck número 9. De importante dessa transferência do Buescher para a Hobby Racing é que o Paludo, ele se torna o piloto mais antigo de casa, com exceção do Justin Allgaier, que a gente não sabe o que vai ser do Justin ainda, mas provavelmente vai ficar na Sprint Cup com 51. E acho que para o Paludo vai ser muito interessante, vai abrir portas tanto para ele fazer algumas etapas de Nationwide, se ele conseguir arrumar um patrocínio, que eu não acho difícil, até porque pelo público que ele tem lá no Zeo já, bem, ele já é um piloto consolidado lá, que tem bastante fãs. E na Truck Series ele provavelmente passará seu primeiro time, porque hoje a Turner ela está carente de pilotos na Truck, né? Ela tem o Paludo, o Jeb, né? O Jeb não vai subir ainda para Nationwide, né? Vai fazer algumas provas, provavelmente, né? Pela própria Turner. Não, ele está na Truck. Então, ele deve fazer algumas provas. Vai fazer só algumas corridas. Fica o Miguel, o Jeb, provavelmente, eu acredito que aí abriu uma grande porta pro Dylan, que é o Asniel, que é o atual campeão da West e da East Series, de subir para Truck. E também tentar beliscar algumas corridas da Nationwide, mas eu vejo como positiva para o Miguel Paludo essa transferência do Buescher para a Hobby, se o Miguel continuar na Turner, né? Que na Truck muita coisa, pouca coisa deve mudar, na verdade, né? O Kyle Busch encerrou uma operação de Truck, que poderia ser um time bacana para o Miguel e tal, e resolvendo mudar. Sobre o Nelson, para mim, basicamente é isso aí. Ele perdeu o time, então eu acredito que ou ele volte para Truck, ou ele nos surpreenda com alguma coisa estratosférica e tal, porque parece que ele não está muito preocupado com isso também. e eu sei que ele tem o patrocínio, entendeu? E então também não. E acho que se ele não achar importante também pegar um carro bacana e tal, não sei. Mas só se abrir um time para ser uma coisa muito boa. Porque nem a Hab Racing é tudo isso, na verdade, né? É um carro que faz boas provas, mas anda ali naquela posição mesmo ali do que o Nelson andou. Tanto que ele com o Bowman foram praticamente o tempo, o campeonato inteiro brigando ponto a ponto, mas no final da temporada o Nelson perdeu a chance de ultrapassar o Bowman em pontos. É, bom, para mim, Pedro, diga. É, você acha que você e o Hélio também, né? Vocês acham que talvez, quem sabe, ele seja passando a cabeça dele e abrir um time para ele e começar a migrar o pessoal brasileiro e fundir essa categoria aí? Ah, eu acho muito difícil estar pensando isso aí. Será que não tem peito fazer isso? Que não. Porque assim, ó, só assim, gente, nós chegamos, eu pensava em chegar nesse ponto, né? Eu chego a pensar nesse ponto. Porque ele, sei lá, todo ano ele vai, demora pra negociar, demora pra correr atrás. Então vai chegar um ponto que ele, querendo ou não, vou falar a verdade, ele tem um jabazinho ali sobrando, tem uma verba sobrando ali. Né? Então ele pode até que bancar uma equipe pra ele aí, porque quando ele correu, se não me engano, no GP2, não era? A categoria era dele, não era? O GP2? Pai dele, na verdade, né? Era do pai, né? É, da família dele. Mãe, cara, sabe o que pra mim tá parecendo, sem querer falar muito mal do Nelsinho? O Nelsinho pra mim tá parecendo um playboy, tipo, que quer correr assim de NASCAR no final de semana, tá ligado? Não tá muito preocupado com o negócio e tal. Sei lá, tá me dando essa impressão, assim, parece que o cara não tá muito ligando. Eu posso estar muito errado, mas assim, quem sabe ele não, como eu disse antes, ele não tem um negócio que, uma carta na manga aí que já tá faz um tempo e um negócio bom fechado e segurando. Porque o que acontece? Acaba todo mundo gerando aquela expectativa, ah, o que o Nelson vai fazer? O que o Nelson vai fazer? E, ah, meu Deus, fica todo mundo nessa loucura e depois ele arruma alguma coisa boa. Como achamos que poderia ter sido a ida dele para Turner no ano passado, né? Que acabou sendo desastroso por N fatores, né? Tirando que se ele aprendeu alguma coisa, foi o que eu disse no final do ano, né? Se ele aprendeu alguma coisa, mesmo com os maus resultados, né? Então já valeu o aprendizado, então. E descer pra truck não seria tão feio. Como já dizemos também aqui nos podcasts anteriores. Pra mim seria o melhor caminho pra ele, né? Descer pra truck series. Eu, assim, se ele quiser ficar na National Line, penso que a melhor equipe nesse, eu pensava, né, porque já mudou um pouco o cenário. O melhor cenário para ele seria a Hab Race. Como o James Bush está indo para lá, então ele vai sofrer um pouco também. Então, assim, já não é mais a Hab Race. Aí você já começa a acabar aquelas equipes boas. Olha aí, que nem você falou, né, Pedro? Pode nos surpreender e quem sabe, sei lá, vai que ele aparece com 18 aí. Daqui 2 semanas é... Positivo, né? Aí, ó, né? Nelson Piquet assina com o Andrew Gibbs e faz full time 18. Olha, aí, nome, você faz full time 18. Não acho estranho se acontecer isso aí também, porque a gente sabe não, que ele tem dinheiro, que ele tem patrocinador, gente. Não é só o dinheiro próprio, porque se fosse o dinheiro dele mesmo, ia lá e fazia o que você tá cogitando, por exemplo, de montar uma equipe, sei lá, se ele quisesse mesmo continuar na NASCAR. É, e lógico que ele pode ter um acerto desse aí, mas tudo depende de negociações, e eu não sei, ele mesmo fechou portas, né, pra ele mesmo, na verdade. A Turner, ele já disse que não queria mais e tal, desde o meio do ano, né, quando ele deu aquela entrevista pra Fox, foi evidente que o ambiente não tava legal e que ele gosta de se sentir protegido, na verdade, dentro do time, né. E aí, agora, esse negócio de não querer andar de equipamento de Chevrolet e tal, você acaba já fechando um monte de portas de novo, né? Porque, que seja na Truck Series, tem a RCR, tem truque disponível, né? Então, sei, meio estranho isso aí. Eu acho que, assim, a gente tá, quando a gente tá na vala, a gente não pode ficar escolhendo, que só vai comer filé mignon, né? A gente tem que comer o que aparece, né? Então, você está na posição de escolher, né? Mas se tiver condição de escolher, beleza, se vir uma Joe Gibbs, ótimo. Aí vai ter que mostrar mais serviço ainda, talvez venha a ser mais cobrado. Mas eu não acredito, eu acho que o caminho deve ser Truck Series mesmo. Quem sabe, né? Não, não seja muito errado, mas... Eu também creio que seja Truck Series o caminho dele. Essa situação dele e da equipe lá, é bom a gente lembrar que ele não chegou lá do nada, montou a equipe na GP2. Foi um trabalho de 4, 5 anos, começando na Fórmula 3 sul-americana, foi evoluindo, chegou lá. Uhum. Não é uma coisa... Não, eu por isso que eu acho... venha fazer isso na NASCAR, porque não tem necessidade disso aí. Ele tem talento, tem potencial para ser contratado por uma equipe e não precisar injetar dinheiro dele. Entendeu? Não estamos discutindo aqui o talento dele, estamos falando o que foi feito na temporada passada. É, que ele é talentoso, que ele sabe andar, a gente sabe disso aí. É, mas assim, não adianta botar isso aí em cima de... sentar em cima disso aí, né? Porque senão tem cara aí que venceu, John Andretti, sei lá, vamos lembrar do John Andretti aí, podia estar correndo até hoje nesse Sprint Cup, se só isso arrumasse vaga, né? Mas precisa de resultado, né? E manutenção de resultado, então... É, e quanto melhor o equipamento, mais cobrado ainda vai ser. Nós, principalmente brasileiros, já temos essa mania de cobrar pra caramba o cara, né? E não ter paciência. Mas é como o Nelson, é diferente, né? A gente acaba sendo mais compreensivo um pouco o Miguel, mas com o Nelson a gente cobra mais, talvez, porque a gente espera mais dele do que do Miguel, né? Uma coisa que, pra mim, tá se invertendo um pouco, né? Eu começo a esperar um pouco mais do Miguel e menos do Nelson. Mas vamos ver nessa temporada 2014. É, só para terminar o negócio da equipe aí, eu lembro que uma vez ele estava até comentando numa dessas entrevistas que ele estava dando lá, que até o clima assim, da NASCAR era até propício para essa operação, né? Só que aí, na situação dele hoje, ele teria que criar a equipe na Truck, voltar lá atrás, começar com 1, 2 anos, com apoio técnico de alguma montadora boa, né? Algum programa bom, né? Para ir subindo, não parece ser a necessidade dele hoje. O que ele precisa hoje é de um pacote, de um programa bom que dê tempo para ele. E ele, se eu der o tempo também, né, que é mais importante, né, de ir crescendo e fazer o que o James Buescher fez. Subiu prematuramente para Nationwide após uma boa temporada na Arca. Aí viu que não dava certo, virou para-raio de acidente, né? Como que você gosta de falar, né? E aí falou, enfiou o rabinho no meio das pernas, arrumou a mulher lá do Turner lá, a filha dele, e foi descer para andar de caminhonete, beleza, fez 3 ou 4 temporadas, foi campeão, venceu corridas, e agora está se transferindo para uma outra equipe, deixando questão de família de lado e tal, e mudando para a Rabin Racing, que é uma equipe promissora. E que é equipamento Toyota, que é o equipamento que está abrindo mais portas para os pilotos mais novos, né? Então, quem sabe o Nelson não voltando para Truck e lembrando que se ele for andar com o Denete, ele vai andar de Chevrolet, né? Então ele não deve estar fechando porta para a montadora. Aliás, é Shielders, né? Isso, Carro novo, da Shielders. E na NASCAR você não pode fazer isso, né? Fechar porta para a montadora, né? A não ser que você seja o Tony Stewart, né? Que você ganhe título com outras montadoras. Mas você é tão teimoso a ponto de que um ano no futuro você vai e compra uma equipe e corra com a equipe que você, com a montadora que você deseja, no caso do Stewart foi Chevrolet. Então tem que ter paciência, sei lá. Eu acho que o caminho, assim, foi muita mexida no caminho do Nelsinho na NASCAR, que acabou que ele perdeu o verdadeiro foco dele, que era ser um cara mais sólido, chegar para ser campeão e tal, mas a gente tá falando só de um ano ruim, né? Não de uma carreira toda ruim desde quando ele iniciou na NASCAR. Então quem sabe o ano de 2014, independente de Truck ou Nationwide, não querendo para mudar isso aí. Mudando assim, mas daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre o James Buescher, né? Mas o que a gente acabou de comentar aqui, a Toyota abrindo portas para um monte de gente. Que nem no meu comentário que eu citei, praticamente todo mundo que andou de Toyota, acho que com exceção do Elliott Sadler, todo mundo... Tá arrumando vaguinha na Sprint Cup. Até o Alex Bowman aí fez esse teste agora com a BK Racing, né? Não sei se vai ser algo que vai garantir, né? Mas pelo menos ele tá ali ligado, né? Tá ali perto de uma equipe que pode não ser a melhor do mundo, mas com um cara que acabou perdendo o carro na Nationwide Series, ser chamado para um teste de uma equipe da Sprint Cup é algo muito bom, né? E importante, não recusando o carro, né? Não importa se é a BK Racing, se é a Fast Lane, sabe? É, o importante é estar ali pegando quilometragem, mas o que eu quero pegar, o ponto é o seguinte. Ano que vem, em 2015, né, o Jeff Burton vai virar comentarista, né? E a gente vai ter esse terceiro carro da Michael Waltrip Racing comigo, com a minha cabeça. Eu acho que quando o Buescher fez essa mudança, foi de olho nessa terceira vaga aí da Michael Waltrip, porque ele sabe muito bem que se ele fizer uma boa temporada, ele não sei se vai conseguir vitórias, quem sabe em Super Speedways ou uma corrida aqui, outra ali, dependendo do nível que tiver o equipamento, né? Ele pode estar cavando essa vaga. O que vocês acham aí? Para mim, o grande jogada do Buescher foi essa, cara, olhando para 2015, 2016, para Michael Waltrip Racing, ou para alguma dessas equipes aí que podem surgir da Toyota, né? Concordo, é por aí mesmo. Você até me chamou a atenção, até abri os pontos da Nationwide dessa temporada passada, nós ainda estamos em 2013. Então, vamos lá, de Toyota, Elliott Sadler foi quarto colocado no campeonato, não subiu, né? Já foi piloto do Sprint Cup. Aí o próximo é o Parker Kligerman, subiu. Brian Vickers retornou. Bowman, como você bem lembrou, tá caçando vaga. Aí vem o Mike Bliss e tal, e para baixo é dos ponteiros aí do campeonato, a grande maioria. Aí o Cole Whiffe lá terminou o campeonato em 21º, mas fez apenas 15 corridas. Também descolou vaga, né? Praticamente os Toyotas ponteiros aí subiram, né, para Sprint Cup, pilotos vindo da Nationwide. E se for olhar o número de pilotos que subiram aqui, ó, o Austin Dillon, que foi campeão, subiu. O Sam Hornish está meio indefinido ainda o futuro dele, né? A ideia dele era pegar alguma coisa na Sprint Cup. Regan Smith vai permanecer. Justin Allgaier provavelmente vai subir. O Trevor Bayne já faz Sprint Cup algumas provas. O Brian Scott vai continuar na Nationwide. Kyle Larson subiu. Kligerman subiu, Vicker subiu, o Bowman, você bem citou, bliscando vaga, o Nelson a gente não tem previsão, o Mike Bliss é meio dinossauro, né? O Pastrana abandonou, deve fazer algumas coisas de truck, talvez. O Michael Annette subiu, vai correr no número 7 da Sprint Cup, de Chevrolet, né? Aí o Clements não, o Wallace não, o Sorensen já participou muito, o Nemechek corre ainda. Aí a gente vai ter lá o Cole Whiffe de novo, que subiu, né? O Landon Castro também já corre. Então, vários pilotos subiram esse ano para a Sprint Cup. Pedro, o ponto, o Léo vai concordar, os caras que não subiram, ó, Elliott Sadler e Regan Smith, os caras têm contrato de anos e anos, né? A situação deles é muito mais cômoda ficar numa Joe Gibbs Race ou numa Junior como piloto de teste, como tá o Smith, do que pegar um time muito pequeno, né? Até o Smith pode fazer corridas pela equipe do Harry Scott, né? Se pintar um segundo carro, algum outro carro Chevy aí de apoio, né? O Trevor Bayne, como vocês falaram, corre direto, né? E o principal, o Brian Scott, ano que vem ele deve fazer 10 corridas com equipamento RCR, né? Um quarto carro, um carro da Circuit Sport. Ou seja, praticamente todo mundo aí tá cavando a sua vaga nesse Sprint Cup, né, cara? Então, esse ponto aí é legal, viu, Hélio? Porque, por exemplo, o Hélio Sadler e o Rick Smith, é melhor eles ficarem na Nationwide, fazer boas corridas, vencer a corrida, tá, mostrando a sua cara, né? Puxando o patrocinador para eles. Aí, quem sabe, eles engatar uma quarta marcha, né? Que a NASCAR é só quatro marchas. Engatar uma quarta marcha com um bom patrocinador, e subir para uma equipe boa, com o patrocinador por trás, né? Subir com uma equipe boa para a Sprint Cup. Porque também para subir para a Sprint Cup também, para ficar andando lá em 20, 21º, 25º, fazer uma corridinha em top 15, é melhor ficar na National Ice Series ganhando corrida. Essa é a minha opinião, meu modo de ver. Então, assim, até assim, como eles já têm esses contratos já, assim, digamos assim, modo vitalício, né, por muito tempo já, então é melhor eles ficarem na National Series, fazer uma boa temporada, ser mais incisivo durante o campeonato, tentar vencer mais corridas, porque os dois têm capacidade para vencer. O Regan Smith venceu duas. Mas ele poderia ter vencido mais, acredito, né, assim, pelo suporte que ele tem da equipe. E o Elliott Sadler ficou um pouco a desejar um pouco, né. O Brian Vickers, que subiu para a Sprint Cup, o Brian Vickers foi um campeonato muito melhor, se recuperou no meio do campeonato, se recuperou. mas no final do campeonato acabou tendo problemas e um pouquinho mais para frente ainda ficou fora por causa de motivos de saúde, né? Todo mundo sabe. Então assim, vai ser um ano positivo para o Hagel Smith, para o Alessandro, que eles vão poder mostrar um pouco mais do trabalho deles, para o pessoal gostar um pouco mais deles. E eu acredito que eles vão fazer um bom ano, os dois, ou no próximo ano. E, enfim, espero que esse pessoal que subiu, né, esse pessoal que está subindo agora, faça boas corridas. E estou muito curioso, mas muito, muito, muito curioso mesmo, que para ver essa dupla da Swan Racing, que os dois que subiram, né, com o IF e o Parque Clima, para ver o que os dois vão aprontar o ano que vem nesses carros da Swan Racing. Beleza. É, vamos puxar então outra notícia aí que a gente queira destacar aí, para a gente dar sequência nesse bloco. Então vamos lá, continuando aqui. A próxima notícia é do Jeff Burton, né? Eu intitulei assim, Jeff Burton 2014-2015. 2014. O Jeff Burton foi anunciado duas semanas atrás pela Michael Waltrip Racing. Ele vai fazer cerca de 14 corridas, ele vai fazer. Ele vai estar no Toyota 66, que é o número que está voltando a andar, né? A previsão dele é fazer Daytona, depois ele faz Las Vegas. Aí as outras corridas ainda não foram definidas, o que deva acontecer, isso aí vai anunciar um pouco mais para frente. E 2015, Jeff Burton foi contratado pela NBC, ele vai ser um dos analistas da mesa da NBC, que é só reforçando mais um pouquinho, né, a NBC Sports, que vai transmitir a segunda metade do campeonato da NASCAR em 2015. Ficou a primeira metade para a Fox, a segunda metade para a NBC. TNT e ESPN 2015 estão fora, não transmite mais a NASCAR. E assim, eu vejo que foi uma grande contratação o Jeff Burton, por toda a experiência que ele tem, né? E o Jeff Burton começou a correr lá no década de 90, então ele já carrega uma boa bagagem, ele já dirigiu todos os carros até o Gen 6 agora. Então, assim, ele consegue ter realmente uma real noção como foi a evolução da NASCAR. Então, ele vai conseguir fazer um ótimo trabalho na NBC. Comentários? Alguém? Muito bom, porque o Jeff Burton, um piloto muito experiente aí, ele não vinha nas últimas temporadas tendo um grande rendimento, vai ter o cargo que ele merece para continuar no nosso mundo aqui, né? É, sobre as 14 corridas que ele colou na Marco Otto, foi uma boa temporada de retirada para ele, porque eu acho que não ia ficar legal no ano passado, correndo daquele jeito lá, né? Não sabendo se ia ter um ano que vem, né? Eu acho bem importante, até para a própria Marco Otto, né? Ter um piloto experiente, né? Ajudando ali nesse terceiro carro, né? Esse terceiro equipamento. E quem sabe, né, Léo? Alguns bons resultados podem até puxar mais corridas, né, para esse. Para essa operação, né? Foi falado isso também. Dependendo do que ele fizer, possa ser que apareça mais patrocínios e ele talvez faça mais corridas em pistas diferentes. Foi puxado isso também. Pedrão, só antes de você falar, eu vi muita gente criticando, falando do Jeff Burton, que o Jeff Burton poderia ter escolhido um cara melhorzinho, que o Jeff Burton é muito fraco, o Jeff Burton não sei o quê. Então, o pessoal vem tirando muita coisa ruim aí, muita besteira, né? Foi um pouco tuveiro do Jeff Burton. Gente, respeito o Jeff Burton, ele não tem nenhum título na NASCAR, mas o cara andou muito, o cara andou demais. Entre 1997 e 2001, o Jeff Burton era carne senta, o cara era muito bom. Em 99 ele ganhou 6 corridas, então respeita um pouco o Jeff Burton, porque o cara não é qualquer um não, tá, pessoal? Antes de sair falando do piloto, antes de você jogar pedra no piloto, então respeita um pouquinho o piloto, procura saber o que ele fez, quem é o piloto, porque o Jeff Burton era um cara encardido, era um cara chato, estava sempre ganhando corrida, até assim, o pessoal se liga mais no Jeff Burton no 99 da Roush, né, aquele Fordão, com o patrocínio da Exide Baterias lá, né, então, que era uma marca de bateria dos Estados Unidos. Então, assim, pessoal, respeita um pouco o Jeff Burton, porque o Jeff Burton é um piloto de muita bagagem, um piloto de muito conhecimento, o piloto já venceu muitas corridas, se eu não me engano, foi algo em torno de 20 corridas ele venceu. Então, respeite um pouco o Jeff Boyd, pessoal. Pedro. É, bem lembrado esse ponto aí, Léo. É assim, tá, vem de talvez duas temporadas mais fracas, o Jeff Burton, mas... E assim, sempre que ele, sobre a vaga dele na NBC, sempre que ele sobe na cabine, ele é bem elogiado pelo público, na verdade, né, pelos comentários que ele faz. E eu acho que a NBC acertou na contratação dele e do Rick Allen, principalmente, né? Que é um cara que consegue trazer bastante emoção para as corridas. É, sobre a carreira do Jeff Burton, rapidinho, só para ilustrar, são 21 vitórias. É, a última vitória dele veio em 2008. Se eu não estou enganado, foi em Talladega. Vou até dar uma olhada aqui. Então, assim, são 5 anos sem vencer. Foi em Charlotte a última dele, em 2008. São 5 anos sem vencer. Ele venceu pouco pela equipe do Richard. Mas, como você bem citou mesmo, quando ele corria no 99, né, no início da carreira, ele foi um piloto que deu muito trabalho. Ele conhece bastante mesmo. E eu sempre observo bastante reação no Twitter, principalmente quando ele está na cabine. É, principalmente na ESPN, ele subiu bastante nas transmissões da ESPN, assim como o Cal Edwards também. É, ambos são muito elogiados, então, para quem está se aposentando, nada melhor como ser contratado como comentarista, né? E o Rick Allen, para mim, é fantástico. É, eu torço bastante para que dê certo as transmissões na NBC Sports. É, pode puxar aí também, Leozão, mais uma notícia. Próximo. Bom, pelo 11º ano seguido, o Dale Arjuna foi o piloto mais popular do ano. Vai falar um detalhe sobre isso aí, né? Ah, então, não, só um detalhe aqui, ó, um detalhe bem interessante que eu separei aqui. O Dale Jr., ele é o piloto que mais vende na NASCAR, né? Por exemplo, de uma dentre várias marcas que tem de diecast nos Estados Unidos, tem uma marca bem famosa lá, que eu até esqueci o nome da marca, não lembro. Porque eu peguei os dados dele aqui. O Dale Jr., a primeira posição do diecast que mais venceu é dele. Lionel é a fabricante oficial. Isso mesmo, é Lionel. A segunda posição que mais vendeu é dele. A sexta posição que mais vendeu é dele. A sétima posição que mais vendeu é dele. E teve assim, olhando o ranking maior, não só o top 10, teve alguns anos atrás, eu estava vendo, teve um carrinho, que foi a última corrida que ele venceu em Michigan, do Batman lá. O diecast do carro normal, ele foi um dos carros que mais vendeu, o diecast, e depois do diecast, depois do Victor Lane, cheio de papelzinho, foi o diecast que também vendeu muito. Então, assim, o pessoal gosta muito do Dale Jr. Eu, pelo menos, tenho que falar desse título aí. Seu 11º ano, que ele é o piloto mais popular da NASCAR. Uma curiosidade, que eu acho que pouca gente aqui imagina, né? O Bill Elliott, né, ele que era o detentor do recorde antigo, né? De dominância, né? E nesse concurso de fã, né? Na verdade, ele eu até vou procurar esse dado aqui, ele foi ultrapassado pelo Dale Earnhardt pai no ano da morte do Dale Earnhardt, né? E depois só deu o Dale Jr., na verdade, né? Então a gente vem desde 2001 só com o Dale Jr. sendo campeão, na verdade, né? Desde 2002, né? Então é o 11º ano aqui. Deixa eu puxar rapidão aqui, dá pra mim acessar aqui, pra mim falar pra vocês. Então vamos lá. Bom, o troféu foi criado de mais popular foi criado em 56. Aí a gente teve vários pilotos, Fireball Roberts, que é uma lenda, todo mundo acho que já ouviu falar, quem ouviu falar de NASCAR já ouviu falar de Fireball Roberts. Junior Johnson, Glenn Wood, que é da família Wood, da Wood Brothers. Joe Witterly, Richard Petty, Fred Lorenzen, que é outra lenda também, foi até bicampeão, Richard Petty novamente, Bob Allison, Richard Petty de novo, na década de 70, o Richard Petty e o Bob Allison dividiram o título praticamente. Kyle Yarborough, David Pearson, Bob Allison ganhou bilhões de vezes. Aí, de 85, de 84 em diante, foi quando começou a era do Absom Bill, né? Que é que os recordes de velocidade do Bill Elliott e tal. É, Bill Elliott foi 84, 85, 86, 87 e 88. Aí o Darrell Waltrip venceu 89 e 90. Aí 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 2000 só deu o Bill Elliott. Né? Foram 9 anos seguidos. Aí em 2001, o Dale Earnhardt foi homenagem póstuma, na verdade, mas ele foi eleito pelo público, né? É, como o mais popular. Aí em 2002, o Bill Elliott venceu de novo. E aí, a partir de 2003, só deu o Dale Jr. É, então, assim, talvez não tenha muita ligação com a morte do pai, mas o tanto do trabalho que foi feito em cima do Dale Jr., relacionando ao nome do pai e ao trabalho que ele fazia na pista nos anos 2000, né, que dão a ele essa condição. É, independente dele ficar 4 anos sem vencer e agora tá amargando 1 ano sem vitórias, ele não deixa de ser popular e do povo gostar dele lá. E quem é fã dele e acabou, meu amigo. Não, até aqui no Brasil, eu sou colecionador de miniaturas, eu sou colecionador da NASCAR, na verdade. É, quando eu fui comprar a do 88 desse ano, o Gen 6 estava esgotado no momento. Então, para vocês verem como que tem fã o Dale Earnhardt Jr., não só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. É, e assim, é por todo o trabalho que ele fez, eu acredito. E ele é merecedor, sim, desse troféu, todo ano. Até quando ele estiver vivo. Né, então, Pedro, eu acho que também a gente tem que ver muito o contexto, né, cara? Porque ele havia sido bicampeão da Nationwide Series, né? Vinha com toda uma certa expectativa, a morte do pai. E o principal, as vitórias marcantes e pontuais, né, cara? O cara venceu onde o pai dele havia morrido 5 meses atrás. Isso é uma coisa que, pra gente aqui hoje em dia, fãs assim, a gente nem imagina o que é, cara. A maior lenda da história da categoria morre. O que você acha que aconteceria no Brasil se o Bruno Senna vencesse sua corrida de Fórmula 1 em Interlagos, por exemplo? Eu diria, por exemplo, se o próprio Barrichello vencesse em 95 o GP do Brasil, ia ser uma coisa insana, assim, muito mal comparando, acho que não tem comparação assim, mas deve ter sido uma coisa enlouquecida. A gente assiste as imagens das vitórias dele entre 2001 e 2004, nessa época aí, cara, era uma coisa enlouquecedora, cara. Basta a gente ver quando eles deram uma volta em Talladega. Qualquer ano, né? Esse ano, por exemplo, que ele liderou boa parte da corrida, toda hora que ele passava na reta, todo mundo... Ah! Então ele é meio que endeusado lá já nos Estados Unidos, mesmo sem ter um título, né? E se tiver um título, então, aí pode fechar a NASCAR, meu amigo. Pode fechar a NASCAR e os Estados Unidos no final de semana, que vai ter cerveja de graça para todo mundo lá, e festa, e tudo que tem direito. Pode acabar a categoria que os americanos vão ficar felizes. Todos felizes que Deus já não foi campeão. Ó, só aproveitando já o embalo, já, durante o Champions Week, né, em Las Vegas, o time 88 do Dale Earnhardt Jr. venceu o Mechanics Sprint Queen of the Year. Eles teve uma competição, aquela competição que tinha antigamente no All-Star, né, no All-Star Week, aconteceu no Champions Week. E o time 88 foi campeão. Beleza. O que nós vamos puxar agora? Vamos falar sobre a Swan Racing? Bom, eu separei agora da cota Armstrong. Então chega. 43. Chega o rei. Ó, então sim. O Dakota Armstrong foi anunciado no carro 43 da RPM na National Series. O Marco Annetti subiu o carro 7 da TBM, né, da TBR lá, do Thomas, não lembro. Do Tommy Baldwin. Isso, Tommy Baldwin Racing lá. Tommy Baldwin Racing. Ele subiu pro... Obrigado, Hélio. O Marco Annetti, ele subiu pro 7, no lugar David Blaine. O carro 43 ficou vago e o Dakota Armstrong, por ele já ter feito uma corrida esse ano aí, né... Então, ele chegou a fazer uma corrida, acho que, se não me engano, no carro 60, uma coisa assim. O Dakota Armstrong acabou sendo chamado e vai correr no carro 43, substituindo o Marco Annetti, né, que foi para a Truck Series. Só rapidinho aqui no mundo da Dakota Armstrong, ele fez full time esse ano, Ele terminou em 12º nos pontos e ele chegou a fazer 6 races na National Series esse ano. E só para reforçar, né, o carro chefe dele vai ser o Philip Lopes. O Philip Lopes, gente, ele tá na NASCAR faz muito tempo. Se eu não me engano, ele tá na NASCAR desde 1998, ele tá na NASCAR. Comentários? É bom ver um piloto que eu vi algumas corridas dele, ele corria na ARCA ainda, né? Lembra até quando o próprio Nelsinho fez algumas provas na ARCA, ele, o grande Enfield também estava presente naquele dia. É bom ver um piloto, ele não tem resultados muito de encher os olhos assim, mas é um bom piloto. Eu acho que a grande dúvida aí fica, que eu acho que o pessoal ficou até meio assim, foi que a RPM tem dois pilotos de desenvolvimento. Daí o natural seria ou o Ryan Crux ou o próprio Corey LaJoie pegar esse carro, né? Mas como eu já falei, eu acredito que eles possam arrumar pelo menos um programa part-time pro Corey, né? Agora o Ryan então, Crux. Vou até pegar esse ponto aí. Até a RPM disse em nota que continua forte com os dois pilotos. Mas, na verdade, o Dakota tinha o patrocínio, né? E o Corey e o Ryan não tinham patrocínio. E aí, provavelmente, o Corey vai aparecer no 9, em um bom número de provas, ainda não sei qual número mais vai, e o Ryan Truex, por enquanto, é meio incógnito ainda dentro da equipe. Eu não sei qual vai ser o destino dele, na verdade. Mas o Corey deve aparecer, sim, num carro aí. Aí até queria lembrar, falando da subida do Anetti, né, que a gente lembra que ele ficou de fora, né, no começo da temporada por causa do acidente lá em Daytona. O Hélio até consegue me lembrar mais de detalhes, quantos meses ele ficou de fora. Eu acho que o senhor consegue lembrar, né, Hélio? Olha, eu acho que foi umas 8, 9 corridas. Eu lembro que o Rick Sorensen foram quase 4 carros de fora, na verdade, né? Eu não lembro se foi o Rick. Foi o Arik Almirola que substituiu ele e depois pegou o Rich Sorensen. Quando o Sorensen estava começando a pegar o jeito do carro, ele teve que ceder para o Arik voltar lá, né? Ele deu uma volta meio difícil, mas no final agora ele já estava fazendo boas provas. É um bom carro, na verdade, né? Aí eu me lembrei o Léo falando de Crew Chief. Um Crew Chief que é um nome bem famoso na Nationwide e na Truck Series, agora está subindo para a Sprint Cup, que é o Trent Owens, né? Que foi o Crew Chief que venceu com o Kyle Larson nas trucks e venceu corrida com o Nelson Piquet na Nationwide em Road America, também venceu outros provas pela Turner também, ele está indo para ser crew chief do Arik Almirola lá na RPM, na Richard Petty Motorsports, já que teve um problema lá com o crew chief lá que acabou sendo demitido por uso de substância ilegal e tal. Ele está subindo, me lembrei desse detalhe aí, do Trent Owens vai fazer estreia lá na Sprint Cup. Ó, Juliano, só continuando aqui do carro 43, o Arik Almirola correu em Phoenix, com o acidente do Michael Anetti foi em Daytona, naquela bagunça na chegada lá no final do corrido. Então ele se machucou, ficou fora do carro. Quem correu em Phoenix foi o Arik Almirola, que fez uma participação rapidinha. Aí o Sori correu Las Vegas, Bridgestone, Fontana, Texas, Richmond, Talladega e Darlington. Aí Charlotte, que é naquele final de semana que tem toda aquela espetaqueira lá da NASCAR lá, do All Star lá, em Charlotte, quem correu foi o Michael Anetti voltando no carro. Certo? Certo. Positivo. E aí, o que mais de notícia que está separada aí, Leozão? Próxima notícia que eu separei, é da Sunrun Racing, né, que ela confirmou o Co-If e o Parker Kliman vai ser a dupla deles. Um vai ser no carro 30, o outro carro vai ser ainda por definir ainda. No caso do Kligerman, merecida chance. Eu até esperava que o Kligerman, o próprio Co-If, né, outro piloto Toyota, e fosse aparecer nesse terceiro carro part-time da Michael Watt Racing, né? É muito interessante ver o Brandon Davis aí, um milionário lá do ramo de gás, né? Ele tá investindo pesado, comprou a estrutura do Davis Cream, né? Que começou o time 2, 3 anos atrás, se não me engano. Era o time Starton Park. Esse ano começaram em Daytona essa parceria. Que durou, acho que até depois de Bristol, não lembro direito. Daí ele começou a revezar vários pilotos entre o Coif, o Parker Cleveland, o próprio Kevin Swindle, né? Eu acho interessante. É, como eu posso dizer assim, não vamos esperando grandes resultados, mas vai ser importante porque é sangue novo, né? O Coif eu acho que vai ter mais dificuldade no início, mas eu acho que o Parker Cleveland já vai aparecer ali no top 25, top 20. Achei excelente essas contratações também, e a palavra que você usou aí, a expressão que você usou de sangue novo, é o que retrata o que eu estou pensando também. É, e eu espero sim um pouco mais desse time. É, só vai de Chevrolet também, né? Ou vai continuar Toyota? Toyota? Toyota, né? Não lembro. Toyota, continua com a Toyota. Toyota, né? Toyota. Que seja, mas que se o Kligerman conseguir andar forte como andou na prova que fez, né? E o Coif já mostrou que tem talento. Acho que vai ser bacana ver o que eles vão poder fazer com esses carros aí. E o mais importante, são dois meninos para desenvolver equipamento, né? Que é uma coisa que a gente não pensa muito, né? A gente coloca sempre um cara mais experiente. E dessa vez a equipe está apostando em dois caras bem novos, sim? E são duas histórias interessantes. São pilotos que vieram com o programa, chegaram a divisão NASCAR, conduzidos por programas de grandes, né, de equipes, o Kligerman pela Penske, né, o Iff pela Red Bull, os dois, digamos que ficaram, foram pro olho da rua, né, perderam seus carros, né, e conseguiram dar a volta por cima, né, o Kligerman deu a volta por cima correndo pelo time da Red Horse, né, em 2012, né, 2011, né. Venceu corridas lá, conseguiu subir para a KBM, fez um grande trabalho. E o Coif, né, que veio pela Red Bull, a Red Bull pulou fora, ele ficou sem carona, arrumou a vaga na Júnior, fez um trabalho bom até, mas tomou outra, foi mandado embora também. E renasceu na Cristar fazendo grandes corridas nesse ano de 2012. 2013, né, pessoal? Isso, positivo. Leozão, chama aí as notícias mais curtas aí, que aí nós já vamos encerrar isso aí, que já alongou bastante, para a gente chamar o bloco de perguntas também, que não costuma ser curto. Bom, então assim, ó, as perguntas, se bem que as perguntas, as próximas notícias agora, são as notícias que já nós já até comentamos, né? O Rick Allen, que foi anunciado para a NBC em 2015, ele tá deixando, não deixou ainda a Fox, né? E talvez ele vai conseguir mesclar. Mas ele tá indo pra NBC, vai fazer as corridas na NBC. Ele que trabalhava na Fox com a Truck e com a Arca. Tem também a canadense lá, Marie Delfton. Ela vai correr na Arca, primeira mulher canadense a fazer uma corrida, uma temporada full time no solo americano. Então vamos torcer para ela, vamos ver o que ela vai fazer na Arca. E tem as outras notícias aqui também, que é o Finch, tá, ele pensa em colocar um carro, o James Finch, né, que nem falou que ia correr mais, ele pensa em colocar um carro na Daytona 500, e hoje o Bob Labonte falou que, ontem, né, ele falou que espera também um carro para a Daytona 500. Então penso que desses dois aí devem juntar, eles devem estar na ano que vem na Daytona 500 fazer uma corrida. Outra notícia também, bem rapidinho também, o Cássio, ele vai correr para a JD Motorsport, mais uma porta, o meu cinto fechou, o Mike Wallace está fora. Tem outro aqui também, o James Buescher, né, ele foi anunciado, nós também já falamos já, ele foi anunciado na Rádio Race e falou que não volta mais para a TCM. E tem também do Eric Jones, né? O Eric Jones também, que teve o Snowball Derby, que foi dois sábados atrás, ele acabou sendo a corrida após a desclassificação do Chase Elliott. Eu sinceramente não acompanhei, não sei o que aconteceu, mas tipo, parece que eu li que foi polêmico. Agora eu não sei que aconteceu de tão polêmico assim, né? E também aconteceu nessa semana também os testes de chaves com os novos pacotes para 2014. Foi o primeiro teste, foi um teste bem legal, colocaram quase que um grid inteiro. Andaram 40 voltas testando o draft, como seria o comportamento do carro no draft. Bem interessante, foi bem legal. E deu para ver o pessoal novo, já com o macacão novo, tipo o Ryan Newman, o Jeff Burton, o Max Jr., já com as roupas novas dele também. E nesse meio tempo, nesse intervalo também, a notícia mais importante que aconteceu, né, foi o Austin Dillon confirmando que iria usar o carro 3, mostrou os dois carros que ele vai usar esse ano. E só para falar, reforçar também um pouquinho, antes da Richard Sido anunciar, né, que o Austin Dillon usaria o 3, o Richard Sido conversou pessoalmente com a família Hart. Muita gente falava que não tem nada a ver, apenas o número, tal. Sim, isso no Brasil, né, claro. Então, assim, não é apenas um número, é uma lenda, é um legado. O número 3 é um legado na NASCAR, não é um qualquer número. Então, assim, foi muito certo, muito correto do Richard Sido fazer isso. Apesar que do número é dele, mas, assim, o legado é da família Hart. Então, achei muito positivo, muito certo. E é isso, pessoal. Comentários? Sobre o Austin Dillon receber esse número, é uma questão muito polêmica, se aposenta ou não aposenta, se merece ou não merece. Não vou entrar muito dentro dessa questão, só sendo bem rápido, eu acho assim, o número ficou aí 8, 9 anos e só foram puxar essa polêmica agora com toda essa força, assim, que puxasse antes. E eu acho que foi cogitado antes, sim, Yane. Na época da morte dele. Tanto que o Richard parou o número. Isso aí sempre foi cogitado. O negócio é que a NASCAR fez a lambança quando não aposentou o 43 lá atrás. Então, a intenção deu margem para discussão do número 3. A intenção era ter colocado o Kevin Harvick quando ele estava começando esse carro 3. Aí ele não colocou. Então, na minha opinião, assim, sincera, já ficou até hoje, se não aposentaram quando era para ter aposentado, que deixa aí. E o Austin Dillon tem um currículo que merece esse. Não é qualquer um, né? Um cara já ganhou a Truck Series e a Nationwide Series, né? E tem tudo para conseguir muitas vitórias com esse nome. Para mim é merecido. E essa consulta do Richard Childress ao Dale Earnhardt, para mim ele já mata essa questão. Eu acho que assim, o número tinha todo o potencial para ter sido aposentado. É uma opinião minha. Deveria ter sido aposentado primeiro, o 43 deveria ter sido aposentado depois da temporada de 92. Um grande erro da NASCAR, já na minha opinião. Aí beleza, não aposentaram o 43. Aí o número 3 ficou muito cogitado por causa de como aconteceu e tudo mais. Pelo que se criou, né, depois da morte do Henry, também ficou cogitando. E na verdade a NASCAR achou por bem não. Talvez muito influenciado por não ter aposentado 43 quando o Richard Pérez se aposentou. Então, já que o número está disponível, não vejo problema em voltar sendo nessa circunstância. Sendo com um guri que foi ligado diretamente com o Dale, que cresceu vendo o Dale Earnhardt, inclusive dentro, né, as famílias, eles eram amigos pessoais, os Childress e os Earnhardt. E o Dillon sempre foi um fã do Dale Sr., sempre correu com 3. Então, assim, chegou o momento de voltar, eu acho. Então, e, inclusive, carros lindos, principalmente o carro da Dalma, o carro preto, me lembrou muito o carro do Dale Sr. e um carro muito bonito. Merecido. Aí até tem no Jays, que aqui tem os números de vitórias com o carro número 3, né? E os pilotos que já venceram com ele. Earl Baumer fez uma pole e uma vitória. Danny Lettner venceu uma e fez duas poles. Charlie Glotzbach, uma vitória e 4 poles. Fireball Roberts, que é uma lenda da NASCAR, deve ser até Hall of Famer em alguns anos. Já foi indicado e deve ganhar em alguns anos. Venceu uma corrida e fez 33 poles. Buddy Baker venceu duas provas, 19 poles. É isso mesmo, o número de vitórias totais. Não, número de vitórias totais, perdão. O Earl Barber venceu uma corrida sendo uma no 3, o Dan Letter venceu duas provas, uma era no 3, o Glotzbach venceu 4 e uma no 3, o Fireball Roberts venceu 33 corridas, uma no número 3, o Buddy Baker, que é outra lenda também, que ainda não está no Hall da Fama, venceu 19 provas, duas eram no 3, o Rick Hudd, que todo mundo conhece, piloto que tem mais largadas consecutivas na história da NASCAR, venceu 23 provas, duas foram no número 3. O Buddy Baker, cara aí. Grande piloto mesmo. O Buck Baker, que é Rookie já, né, que é Hall of Famer, venceu 46 provas, duas foram no número 3. Dick Hetman venceu 13 corridas, 3 corridas foram no 3. O David Pearson, que é Rookie também, venceu 105 provas, 3 delas foram no número 3. O Paul Goldschmidt venceu 9 corridas, 5 no 3. O Junior Johnson, que é outro Rookie, que foi um dos caras que até fomentou a entrada do próprio Earnhardt na NASCAR, que depois foi patrão do rival direto dele, do Darrell Watt. Venceu 9 corridas no número 3 e ele venceu 50 na carreira. O Dale Earnhardt, é lógico, o cara que venceu mais corridas com o número, venceu 67 corridas com o número 3, num total de 76 vitórias na carreira. 9 provas o Earnhardt não venceu no número 3. Então, assim, lógico, o número ficou marcado pelo tanto de vitórias do Earnhardt, e além de 6 dos seus 7 títulos terem sido conquistados com esse número, né? Mas, como eu disse, na minha questão de falar de aposentadoria, teria que ter sido aposentado lá em 2001, da mesma forma que erraram em não aposentar o número do Richard Petty no final da temporada em 92. Então, não se discute mais aposentadoria de números na NASCAR, contando com essa volta do número 3 aí. Quem sabe no 48 não seja aposentado daqui a uns anos, né? Brincadeira. Mas, ô, Léo, muito bem, a hora de votar o número 3 e gostei demais. Léo, não saindo muito do assunto, mas o 28, ele, depois que ocorreu a morte do Dave Allison, né, o jeito que ele tirou o número, como que foi? Como que funcionou? Ou ele continuou usando? Que eu lembro de ter visto provas com o Travis que veio para fazer 2008, 2009 correndo com esse número. Não, o 28 tá na ativa aí, não. Normal. Normal, né? Continua usando normal. Continuou tá... voltando, né? Normal. Bom, então é isso, né? Mais alguma de notícias ou mais algum ponto que a gente queria falar aí sobre o que aconteceu não. Do final da temporada pra cá, né? Acho que não, né? Acho que a gente conversou bastante. Os assuntos, assim, o que eu tô mais esperançoso é os testes Charles, né, que foram feitos essa semana, ver o que vai trazer de melhoria, né, pro 2014. Mas isso aí, a gente vai saber os resultados aí dos testes hoje, só realmente lá perto do Preston Antônio, que aí o pessoal vai andar lá em Daytona, aí depois a gente vai ter uma noção de como vai ser o carro em 2014. Beleza, então. Mais alguma coisa, Leão? Não, pessoalmente, eu acho que a Series 7 Aston dá boa. Eu tô torcendo para novos times surgirem, né? Parece que nos times pequenos tá aparecendo mais. Vamos ver, vamos esperar aí até novembro, né, com a Pre-Season Thunder, onde as coisas vão ser melhor, vão estar mais limpas pra gente entender. Diga, Léo. Pedro, lembrei aqui, uma rapidinha aqui. Esse ano foram quebrados 19 recordes de 32 pistas, né? Porque tem pista que o pessoal corre e não volta. Das 32 pistas esse ano. Dos 32 qualifies, foram 19 recordes quebrados. O número foi bem expressivo pro G6. O grande foco é mais ultrapassagem, na verdade, né? Que é a nossa que tá. E ainda tem que lembrar ainda que teve, assim, nós tivemos quatro qualify que foi, por causa de chuva, foi cancelado, né? Que foi Las Vegas, os dois de Talladega choveu e Pocono. Então, foi um número interessante, né? A quebra dos recordes da pista. E teve pistas ainda que eu não vou lembrar qual que é agora. Eu lembro que teve uma pista que o pessoal teve, assim, o terceiro quebrou o recorde da pista, o segundo e o primeiro. Então, assim, o carro do G6 ele tá muito rápido. Então, o carro rápido e também com ultrapassagem, como você falou, né, Pedro? A NASCAR tá buscando ampliar isso, não quero nem estender no assunto, mas como são os resultados dos testes, mas a NASCAR tá tentando ampliar esse... Na verdade, não é ultrapassagem, é a questão do ar limpo ser mais vantajoso. Então, vão ser esses ajustes que a NASCAR tá buscando afinar para complicar um pouco mais para quem anda na frente. Bom, então é isso aí, moçada. Nós vamos encerrar nesse bloco aí, nós vamos voltar com as perguntas. E até mais daqui a pouco, né, com as perguntas. E hoje não tem muito o que falar, na verdade, não tem corrida, tô até perdido para encerrar o bloco. Então nós voltamos com a pergunta, que é o último bloco, nós não temos palpite, é isso que eu queria dizer. Talvez lá para o preciso voltar. Tá?